voz do futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para um Brasil de audiência. Hoje é sexta-feira, dia 17 de junho de 2011. Ano 1, edição 4, meu Deus, já estamos completando quase um mês no ar. E vamos aos destaques da edição de hoje. Começou a decisão da Copa Libertadores. Peñarol e Santos não saíram do 0-0. Foi um bom jogo, mas nada mais do que um bom jogo, sem tantos momentos de causar frisson na galera. O fim de semana é decisivo na Argentina, não para fins de título, já sabemos que este é do Vélez Sarsfield. Mas o River Plate joga sua permanência na primeira divisão para não ter que disputar um playoff anti-rebaixamento. Começaram as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Belize ganhou de Montserrat, meu Deus do céu! A Copa Ouro da CONCACAF já sabe as suas quartas de final. Um encontro entre México e Estados Unidos só é possível na decisão. Na sessão Papo de Mídia, a prisão do comentarista da Bandeirantes Edmundo. Reportagens denuncistas do Jornal da Record contra dirigentes, entre eles o presidente da CBF. A simultaneidade do Campeonato Brasileiro com a Fórmula 1 na Rede Globo. José Trajano, cidadão paulistano. E Vanessa Rich está de volta ao Sport TV News da noite. Fim de semana também tem campeonatos estaduais. O Pará começa a definir o seu campeão. E tem os resumos das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Bem-vindo, bem-vinda! Você está na Voz do Futebol, porque o Papo de Bola já começou. Você está no Papo de Bola. Jogue junto com este time. Teve muita gente que achou que foi um bom jogo. Eu não gostei tanto assim, não. Não sei se foi pela falta de gols, mas... eu sei que eu esperava mais desse primeiro jogo entre Peñarol e Santos lá no Uruguai. Acho que eu esperava mais chutes de arrancar frisson da torcida, mais defesas de tirar o fôlego, mais arremates na trave ou perto dela. Enfim, algo desse gênero. Foi uma boa partida, ponto. Mas não à altura de uma decisão. Acho que eu fiquei mal acostumado depois daquele eletrizante Coritiba 3 Vasco 2 da semana passada. Deve ser isso. Mas de qualquer maneira isso reforça um argumento que eu tenho, que os defensores convictos do mata ou morre parece que esquece. Nem todos os jogos eliminatórios serão maravilhosos. Alguns serão fracos, outros bons e alguns poucos maravilhosos. Esse duelo da última quarta-feira foi bem equilibrado nas oportunidades de gol, embora houvesse uma maior pressão uruguaia na segunda etapa. Na primeira etapa, o Santos chegou bem, com duas tentativas do Alexandro defendidas pelo Sosa e um cabeceio do Bruno Rodrigo na trave, além de um tapa do Zé Love na bola sem força em cima do goleiro. O Peñarol respondeu com o Rafael cortando na hora H, quando o Oliveira chegaria na cara dele, o mesmo Oliveira que também no primeiro tempo deu um escorregão daqueles na grande área, escorregou sozinho, que nem como se escorregasse numa casca de banana, e depois ainda chutou uma bola na casa da mãe dele, que foi um field goal de matar de inveja qualquer quarterback do futebol americano. E o Rodrigues, por duas vezes, cabeceando fraco na primeira e chutando por cima na segunda, também tentou marcar para o Peñarol, mas não conseguiu. O Zé Love teve as melhores oportunidades do Santos no segundo tempo. A primeira foi uma que foi chutada no Sosa e a outra foi um cabeceio que até agora eu não tô entendendo como é que aquela bola não entrou, porque eu jurei que tinha sido gol. primeira vez que eu vi a imagem, ah não, foi gol. Aí eu vi a bola pra fora, mas como é que não foi gol, tchê? Aí os uruguaios cresceram e exigiram duas defesas do Rafael, além de assustá-lo quando o Martinútil ficaria cara a cara, mas foi detido na hora H pelos companheiros do Rafael. O Neymar não foi tão bem nesse jogo e ainda reclamou que o Carlos Amarilha pegou no pé dele e ameaçou botá-lo na rua. O máximo que ele conseguiu no segundo tempo foi exigir uma defesa do Sosa, que não foi uma defesa tão difícil assim. E veio então o principal lance da partida, que foi o gol do Alonso. Gelou a espinha de todo santista vivo. Mas foi um gol bem anulado, porque ele realmente estava impedido. No frigir dos ovos, como diria o cidadão que estava fazendo uma batatinha frita para completar o prato, se houvesse o saldo qualificado nesta final, o resultado seria ruim para o Santos e ótimo para o Peñarol, porque ele teria o benefício da vantagem com qualquer empate com gol. Mas como é saldo simples, tá tudo muito aberto para a quarta que vem no Pacaembu. Eu ainda acho que o Peixe será campeão, mas não é uma parada nada simples. E pode esperar que quarta-feira que vem o Pacaembu vai estar lotado, embora eu ainda achasse que devesse ser o Morumbi o palco da decisão, mas agora não tem mais como reverter, infelizmente. Já na terça-feira de manhã, quando ainda era incerto até se o jogo dessa quarta-feira aconteceria na data referida por causa de todos os problemas do vulcão, que aliás causou um rebuliço filha da mãe para todo mundo do Santos, cronista esportivo, um monte de cronistas esportivos tiveram que passar aqui por Porto Alegre e embarcar para Montevidéu ou por avião ou em último caso até por ônibus. Mesmo com essa indefinição, chegou a deixar no ar a possibilidade da partida acontecer na quinta ou até mesmo hoje à noite. Mesmo com isso tudo, o movimento já na terça-feira de manhã, por volta de umas 8 da madrugada, era era bom o movimento de torcida. Já tinha gente no Pacaembu fazendo fila para comprar ingresso. Então essa é uma prova do interesse do povo na partida e não tenha dúvida de que o estádio estará bem prestigiado na próxima quarta-feira. Ainda falando do Santos, cabe um destaque muito importante, um destaque bem legal. Nesta sexta-feira, dia 17 de junho de 2011, completa 60 anos a primeira partida internacional disputada pelo Peixe. Foi contra o Portsmouth da Inglaterra, na Vila Belmiro. O placar final foi 4-0. O Portsmouth fazia uma excursão pelo Brasil e o jogo, realizado naquele 17 de junho de 1951, teve gols de Ivan, 109, assim mesmo, né? Pelo que eu pesquisei, 109. Odair e Tite, que, pelo amor de Deus, nem preciso dizer que não é o mesmo treinador do Corinthians, né? O Santos foi escalado com Leonídio, Elvio e Charré. Nenê, Pascoal, depois Formiga e Ivan. 109, depois Pinhegas, Antoninho, Silas, depois Nicásio, Silas com C, Odair e Tite. Niginho era o técnico. O Portsmouth foi de Litter, depois Butler, Yewell, depois Ferrier. Aliás, Butler goleiro, agora que eu percebi isso. No fim das contas, a culpa sempre é do mordomo. Devem ter culpado o goleiro lá pela derrota por 4-0 e, claro, né? A culpa sempre é do Butler, do mordomo, né? Voltando, Yewell e Ferrier a defesa. Gunter, Frogger e Dickinson o meio campo. Gailar, Pickett, Reed, Thompson depois Munday e Bennett depois Harris. Foi o time inglês do Portsmouth. 17 de junho de 1951, Santos 4, Portsmouth 0, o primeiro jogo internacional disputado pelo alvinegro praiano na sua história. Ainda na conversa de Libertadores, mas passando para as categorias de base, vale destacar que o Flamengo está no Peru jogando a primeira Copa Libertadores Sub-20, que tem 12 equipes divididas em 3 grupos, avançando para as quartas de final as duas primeiras de cada chave, mais os dois melhores dentre os 3 terceiros colocados. No fim de semana passado, o Flamengo iniciou a competição empatando com o José Terán do Equador por 2-2. Nesta quarta-feira ficou no 0-0 com o Milionários da Colômbia. A última partida da fase de grupos será neste sábado contra o América do México. O Flamengo trate de ganhar, né, do América do México até para classificar, porque vamos e convenhamos. De 12 times passam 8, Uma mamata dessa, só o cara, só o time sendo muito ruim pra não aproveitar, né? Fala sério, confederado. E agora aqui nesta edição do programa Papo de Bola na Voz do Futebol, um interlúdio musical. A gente ouve aí um tema do álbum A Kind of Magic de 1986. Várias músicas deste álbum foram trilhas do filme Highlander, O Guerreiro Imortal. Esta não foi trilha de Highlander. É Pain Is So Close to Pleasure. Quem apresenta é o Queen, com Freddie, Brian, John e Roger. Papo de Bola, na voz do futebol. Do Papo de Bola, informações do futebol internacional. Vamos falar agora do Campeonato Argentino, o torneio Clausura, o Nestorzão. E já sabemos o campeão desde o último fim de semana, é o Vélez Sarsfield, que fez o seu papel e foi ajudado porque o Lanús não fez o seu. Então vamos aos resultados da 18ª e penúltima rodada do Nestorzão. Tigre 0, Independiente 0, Colón 0, Arsenal de Sarandí 1, San Lorenzo 0, Quilmes 2, All Boys 1, Gimnasia e Esgrima 0, Lanús 0, Argentinos Juniors 1, Estudiantes 1, River Plate 1, River, Huracán 0, Vélez Sarsfield 2, Boca Juniors 1, Banfield 1. Foi o último jogo de Martín Palermo como jogador profissional em La Bombonera. E dizem até que pode ter sido o último porque há a possibilidade dele não atuar nesta última rodada do fim de semana. Martín Palermo, que é parte viva da história do Boca Juniors. E aqui no Brasil tem muita gente que só lembra dele por causa daqueles 3 pênaltis perdidos contra a Colômbia. Vamos e convenhamos, Martín Palermo é muito maior do que isso. A torcida do Boca sabe muito bem. Completando a penúltima rodada do Clausura argentino, Racing 2, Godoy Cruz 3 e Newell's Old Boys 0, San Lorenzo 0. Este jogo, na verdade, foi neste meio de semana e foi aquela partida atrasada da antepenúltima rodada que tinha sido adiada por causa de badernas entre marginais travestidos de torcedores contra policiais ainda no outro fim de semana. Depois disso tudo, o Vélez Sarsfield é campeão com 36 pontos em 18 partidas contra 32 do Lanús. A última rodada neste fim de semana tem Independiente e Huracán, Vélez Sarsfield e Racing, Godoy Cruz e All Boys, Gimnasia e Esgrima contra Boca Juniors, Banfield contra San Lorenzo, Quilmes contra Olimpo. Esse aí é jogo pra ficar de olho. Arsenal de Sarandí contra Estudiantes, River Plate contra Lanús. E aí, River, vai correr ou vai encarar, que nem diria Cristina Lira? Argentinos Júniors e Tigre, e Newell's Old Boys e Colón. Vamos só ver o que é que o River Plate vai aprontar nesse fim de semana. Eu não quero nem imaginar se o River Plate conseguir o fiasco de ter que jogar um playoff anti-rebaixamento. Aí é pra derrubar a moral de qualquer um, aí é pra... dá pra pegar as trouxinhas e ir embora pra casa, chorar as pitangas ao lado da Camila antes que o pior aconteça. Ainda nos últimos dias aconteceram amistosos entre seleções, 2 deles na verdade. Paraguai 2, Romênia 0 e Venezuela 3, México 0. Olha, eu tinha que ter conseguido mais informações sobre esse jogo Venezuela e México, porque 3-0 Venezuela no México. Olha, pode ter sido contra quem for o amistoso. Seleção reserva, seleção titular, isso, aquilo, aquele outro. Não importa, é o resultado que fica. Venezuela 3, México 0. Só é um feito que daqui a muito tempo será lembrado, hein? Guarda na memória. E começou nesta quarta-feira o caminho para a Copa no Brasil em 2014, com o início da fase preliminar das eliminatórias da CONCACAF. Montserrat, que não é nem a Cabalé e nem o bairro aqui de Porto Alegre, sim um pequeno território britânico no Caribe, cuja seleção, olha só, vê se não é inacreditável, venceu apenas 2 partidas em todos os tempos, enfrentou Belize em casa. Casa entre aspas, porque Montserrat não tem estádio que atenda às exigências mínimas da FIFA, por isso a bola rolou em Trinidad e Tobago. E adivinha o que aconteceu? Belize ganhou por 5-2, com 3 gols de Macaulay, que não sei se é o Culkin, e também não sei se vai mesmo reivindicar o direito de pedir música ao Tadeu Schmidt por ter feito 3 gols em jogo qualificatório para a Copa do Mundo. A volta será domingo em Belize, que confirmará sua presença se perder por até 2 gols de diferença, e o classificado estará na fase de grupos da CONCACAF. Também neste mês de junho começa a preliminar da Ásia. No dia 30 de julho, o Rio de Janeiro receberá o sorteio dos grupos das eliminatórias de Ásia, África, CONCACAF, Oceania e Europa. Não tem sorteio para a eliminatória da América do Sul, porque aqui a disputa é turno e retorno com pontos corridos. E desta vez, só para lembrar, sempre com um país folgando por rodada, pois serão 9 países na disputa, já que o Brasil está fora por ser o país sede em 2014. Falei agora há pouco em CONCACAF, pois nestes dias está acontecendo a Copa Ouro, que é o torneio principal das seleções daquele continente. As quartas de final foram definidas e serão neste fim de semana. No sábado, uma semifinal será definida entre Costa Rica e Honduras e México e Guatemala. No domingo será definida a outra semifinal entre Jamaica e Estados Unidos e Panamá e El Salvador. Ou seja, um encontro de mexicanos contra americanos só será possível na finalíssima no outro fim de semana. A competição está acontecendo nos Estados Unidos. E um outro destaque importante deste fim de semana é o começo do Mundial Sub-17. Os comandados de Emerson Ávila vão tentar o título. A bola rola neste sábado com 4 partidas, depois no domingo tem outras 4 e mais 4 fecham a primeira rodada na segunda-feira, que é o dia da estreia do Brasil. São 24 seleções divididas em 6 grupos. O grupo A tem México, Coreia do Norte, Congo e Holanda. No B temos França, Argentina, Japão e Jamaica. O C apresenta Ruanda, Inglaterra, Uruguai e Canadá. No D temos Uzbequistão, Nova Zelândia, Estados Unidos e República Tcheca. No E tem Alemanha, Equador, Burkina Faso e Panamá. E no F, Brasil, Dinamarca, Austrália e Costa do Marfim. No sábado, a competição inicia com México e Coreia do Norte, França e Argentina, na sessão do fim da tarde, às 5 horas. Às 8 da noite, tem Congo e Holanda e Japão e Jamaica. No domingo, 5 da tarde, tem Ruanda e Inglaterra e Uzbequistão e Nova Zelândia. E às 8 da noite, Uruguai, Canadá e Estados Unidos, República Tcheca. E na segunda-feira, 5 da tarde, Alemanha e Equador e Brasil e Dinamarca. Olha aí, a nossa estreia é segunda-feira no fim da tarde. E às 8 da noite tem Burkina Faso e Panamá, Austrália e Costa do Marfim. Boa sorte para a nossa gurizada brasileira e vamos em frente em busca deste título. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos cumprimentar os aniversariantes da semana nos esportes. Nesta sexta-feira, dia 17, completa 44 anos, Zinho, o hoje técnico do Nova Iguaçu, mas que marcou por Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras e que na Copa de 1994 ficou marcado não só pelo título mundial, mas também pelo apelido Enceradeira. Completa também 26 anos nesta sexta-feira, Rafael Sobis, atacante do Internacional. Amanhã, sábado, dia 18, completa 65 anos o ex-jogador e treinador de grandes forças europeias, hoje comandante da seleção inglesa, Fábio Capello. Completa 32 anos, Ilene Domingues, a rainha das embaixadinhas, a ex-esposa de Ronaldo Nazário, hoje comentarista da Rede TV. A Ilene Domingues atuou por 3 anos no Corinthians. Completa 31 anos, Ronaldinho Gaúcho, sensibilizado por sempre lembrar bem dele, manda lembranças por seu aniversário, Ceará, lateral do Paris Saint-Germain. E evidentemente eu estou sendo muito irônico quando falo do Ronaldinho, porque o ex-melhor do mundo foi anulado por completo pelo Ceará naquela decisão Inter e Barcelona em 2006. Completa 29 anos, Boiello, atacante da Roma. E completa 24 anos, o boliviano Marcelo Moreno, do Shakhtar Donetsk, que aqui no Brasil ficou conhecido por atuar no Cruzeiro. No domingo, dia 19, completa 46 anos, Ronaldão, o ex-zagueiro do São Paulo nos anos 90. E completa 32 anos, Kleberson, do Atlético Paranaense. A peça surpresa de Luiz Felipe Scolari na Seleção Campeã Mundial de 2002. Na segunda-feira, dia 20, completa 57 anos, Oscar, ex-zagueiro do São Paulo e da Seleção Brasileira há muitos e muitos anos. Completam 42 anos, Alexandre Gaúcho, o Alexandre Xoxó, ex-atacante de Grêmio, Flamengo, Botafogo e mais um zilhão de clubes. E Paulo Bento, treinador da Seleção Portuguesa, ex-treinador do Sporting, onde também atuou como jogador, função que também exerceu no Benfica. Completa 37 anos, Tuta, atacante do Resende, ex-português, Atlético, Paranaense, Vitória, Flamengo, Palmeiras, Coritiba, Fluminense, Grêmio e sabe lá mais Deus onde. Belete completa 35 anos, ele que foi campeão europeu marcando gol do título do Barcelona em 2006 contra o Arsenal, campeão do mundo com a seleção brasileira e nesta semana anunciado novo reforço do Ceará. Portanto, um campeão do mundo e um campeão europeu vai atuar no Alvinegro Alencarino. 33 anos completa Frank Lampard, o inglês meia do Chelsea. 32 anos completa o lateral Lúcio do Grêmio. E 22 anos completa Pastore do Palermo e da Argentina. Amém. Na terça-feira, dia 21, completa 62 anos o mito da defesa palestrina. Ídolo até hoje do Palmeiras, marcou também no Atlético de Madrid, Luiz Pereira. E aí eu não consigo lembrar, não posso deixar de lembrar do prezado colega de voz do futebol, Marco Maciel, que é, incondicionalmente, assim como eu, fã dos seriados de Chaves e Chapolin. Claro, quando eu ouço falar em Luiz Pereira, eu lembro daquela cena do Kiko jogando futebol com Chaves e eles discutindo quem seria quem no jogo, e o Kiko berra pro Chaves: e o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Vamos recuperar a compostura, por favor. 56 anos completa Michel Platini, presidente da UEFA, e nosso eterno carrasco na Copa de 86. Completa 41 anos Antônio Carlos Roy, técnico de clubes pequenos do Rio de Janeiro, com boas campanhas em vários deles. E completa 40 anos Mondragón, o goleiro colombiano, hoje no Colônia da Alemanha. Na quarta-feira, dia 22, Antônio Carlos, zagueiro do Botafogo, que tava para escapar de uma detenção por não pagar pensão alimentícia, completa 28 anos. Leonardo Silva, do Atlético Mineiro, 32 anos. Somália, que dia desses andou fazendo gol pelo Duque de Caxias, 34 anos. E sabe quem completa 79 anos na quarta-feira, dia 22? Ele, uma das grandes bandeiras da comunicação brasileira, lenda viva, que é um senhor que eu juro por Deus, esse é um que eu gostaria muito de conhecer e ficar umas 3 horas direto conversando, batendo papo, bebendo um pouco de sua grande sabedoria. Estou falando dele, grande nome da equipe de esportes da Rede Globo de televisão há anos, anos e anos, Léo Batista, que saiu do interior de São Paulo para brilhar no Rio de Janeiro e ser uma das figuras mais queridas da televisão esportiva e também do rádio esportivo em todos os tempos. Mas que não se limitou ao esporte, não. Também tem grandes atuações no jornalismo geral. Na quinta-feira, dia 23, completa 25 anos, Mariano, lateral direito do Fluminense, campeão brasileiro no ano passado. 35 anos para Vieira, volante do Manchester City, e 39 anos para o argelino preferido de 11 a cada 10 franceses. Veja bem, 11 a cada 10. Ele, Zinedine Zidane, 39 anos. Que semana maravilhosa para o futebol francês, hein? Michel Platini aniversariando no dia 21, Zidane no dia 23. Os dois maiores nomes do futebol da França em todos os tempos. E se você aniversaria neste período entre 17 e 23 de junho, sinta-se abraçado com muito carinho, muito afeto e muita atenção por todos da Boston Futebol e do programa Papo de Bola. Tenha uma vida próspera, cheia de alegrias, felicidades, realizações e conquistas. Papo de Bola, na voz do futebol. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. Começo destacando o Edmundo, o ex-jogador comentarista hoje da Band, foi expedido neste meio de semana, mandado de prisão para ele por conta daquele acidente em 1995 na Lagoa Rodrigo de Freitas, no qual ele se envolveu e morreram 3 pessoas. Depois ele foi julgado, aliás, ele foi julgado. Ele ficou preso por 24 horas, mas foi solto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda em 1999. E depois os advogados foram conseguindo recursos, que mantiveram o Edmundo em liberdade. Surpreendeu a todo mundo a notícia surgida na terça-feira da decisão do juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo. O advogado do Edmundo, Arthur Lavini, considerou sem cabimento a decisão e prometeu tentar um habeas corpus o quanto antes. Nas primeiras horas de quarta para quinta-feira, o Edmundo, que não tinha sido localizado no Rio de Janeiro durante a quarta-feira e a polícia já considerava um foragido da justiça, ele foi localizado num flat em São Paulo, que é onde ele atua, né? Porque toda a operação esportiva da Bandeirantes, que é a emissora para onde ele trabalha, toda a operação é concentrada em São Paulo, não tem nada feito no Rio de Janeiro. O Edmundo não faz nada na TV Bandeirantes do Rio de Janeiro, ele é contratado da matriz e não da filial carioca. E o Edmundo, através de uma denúncia anônima, foi localizado no flat onde reside em São Paulo. Ele não ofereceu resistência e disse que estava aguardando por uma orientação dos advogados sobre o que deveria fazer depois que explodiu toda essa notícia que surpreendeu a todo mundo. Os policiais levaram ele para a delegacia, lá ele prestou depoimento, aí ele foi para o Instituto Médico Legal, fez exames, voltou para a delegacia no final da madrugada desta quinta-feira. E nesta quinta-feira o Edmundo conseguiu o habeas corpus pelos seus advogados. Habeas corpus este que foi concedido pela desembargadora Rosita Maria Oliveira Neto, da 6ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro, que julgou que ele não poderia ser preso, pois sua condenação ainda é apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. E isso aconteceu praticamente no mesmo momento em que 6 agentes da Polinter tinham chegado por terra até São Paulo, egressos do Rio de Janeiro, para levar o Edmundo para uma prisão em regime semiaberto na Cidade Maravilhosa. Então, o habeas corpus foi obtido, o Edmundo foi liberado depois de 17 horas de reclusão e voltou para o seu flat em São Paulo, mesmo flat onde ele tinha sido localizado na virada de quarta para quinta-feira. Outra novidade importante em termos de Rede Bandeirantes: José Luiz da Atena saiu da Bandeirantes. Nesta quinta-feira de manhã, todo mundo não é que foi pego de surpresa, mas é que, diante de tantos desmentidos, tava todo mundo pensando: mas será que a imprensa tá pagando vale? Será que estão falando coisa que não tem a ver com a realidade? Mas não, tem a ver com a realidade sim, tudo que vem sendo noticiado há semanas pelos colunistas especializados. Datena voltou para a Rede Record, vai apresentar o Cidade Alerta, que será reeditado às 5 horas da tarde. O que, que isso tem a ver com o esporte? Tem a ver no sentido de que ele apresentava o São Paulo Acontece a 1 hora da tarde na Band de São Paulo, canal 13 VHF, exibido para todo o Brasil pelas operadoras pagas nacionais. Eu mesmo aqui em Porto Alegre vejo praticamente todos os dias pela Sky, no canal 15, e também pelas antenas parabólicas. E o São Paulo Acontece sempre foi um jornal local dedicado ao dia a dia do paulistano. Daqui a pouco, a partir da época da Copa de 2010, virou um programa esportivo, por causa do Datena, que assim quis que virasse. largaram as notícias de trânsito, de problema de habitação, casos policiais de São Paulo, problema de saúde, enfim, os dilemas do dia a dia do paulistano, tudo deu lugar ao quê? A debate sobre Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e outros assuntos esportivos que viessem à cabeça dele, do Neto, do Ulisses Costa, do Luiz Ceará. Tanto que, por causa disso, ficou popularizada a expressão congela, que foi uma brincadeira que o Datena fez e deu certo, emplacou, né? A dúvida que fica agora, aliás, só para lembrar, o Datena também apresentava o Brasil Urgente, claro que a maior audiência da TV Bandeirantes, e é por isso que a Record abriu o olho para recontratar o Datena, e também o Manhã Bandeirantes na AMFM de São Paulo, às 10 horas. A dúvida que fica em relação agora ao São Paulo acontece, que na quarta-feira foi apresentado pelo Neto e não pelo Datena, porque ele estava gripado e... em princípio não tinha nada a ver com essa história da Record, tanto que o Datena na quarta-feira fez normalmente o Brasil Urgente e o programa da rádio, só o São Paulo Acontece que não. E o Neto apresentou o São Paulo Acontece. A dúvida que fica é se esse programa da 1h voltará a ser um jornal local dedicado ao dia a dia do paulistano ou se permanecerá um programa de futebol. Tem que ver o que vai acontecer. E por falar no Datena, a despedida dele da Rádio Bandeirantes na quarta-feira foi cheia de estilo. Olha a frase que ele disse sobre alguém que a gente tinha até algum tempo atrás como seu amigo, seu aliado, enfim. Olha o que o Datena disse quando falava de ufanismo. Eu soube dessa pelo Twitter do Márcio Torvano, que é repórter da Rádio 105 FM e ouvinte do Manhã Bandeirantes. Olha o que o Datena disse. Chuca que fure que cuide do seu rabo. Ele pensa que é o Gutenberg e que inventou a imprensa. Datena falando isso do Chuca que fure, que era amigo dele até outros dias. Beleza. E depois o pessoal estranhava que o Datena tinha ficado amigo de novo do Milton Neves, fazendo programa com ele e tudo mais. Confederado, o futebol é dinâmico e o meio da comunicação também. Uma outra novidade de TV Bandeirantes que vale destacar, em breve, data a definir, o Na Geral da Rádio Bandeirantes AM/FM de São Paulo voltará à TV Bandeirantes, onde um dia já foi exibido com o título Esporte Total Na Geral, no horário em que hoje é exibido o jogo aberto. O trio original da rádio, Beto Hora, Lélio Teixeira e José Paulo da Glória, fará a atração da televisão, que será exibida aos domingos, depois do terceiro tempo, no horário em que hoje é exibida a série VIP. Ou seja, teremos três homens feios no lugar da loira gostosona Pamela Anderson. Gostaram da troca? Mudando de assunto, vamos falar dessas reportagens investigativas que a Rede Record tem exibido no Jornal da Record. Desde o Domingo Espetacular. Tá batendo forte no Ricardo Teixeira, tá batendo forte no André Sanches, presidente do Corinthians, batendo forte no Roberto Dinamite. Não tão poupando ninguém. Ninguém. Por um lado, é muito bom que essas denúncias sejam exibidas numa rede aberta de grande alcance, porque o povo tem que saber mesmo dessas maracutaias que esses dirigentes aprontam. Porque eles fazem um monte de safadezas, eles praticam mandos e desmandos, e a grande maioria das pessoas não tá nem aí, não sabe das coisas que acontecem, e tem que saber, esse é o ponto positivo. Agora, o ponto negativo que fica, e não adianta, por exemplo, o Luiz Carlos Azenha negar isso, como fez numa entrevista pro Cosme Rimoli, não adianta negar, é fato, que é coincidência demais. Tá na cara que essas reportagens a Record tá fazendo como represália por ter perdido os direitos do Campeonato Brasileiro na televisão pra Globo, dentro de todo aquele rolo que aconteceu envolvendo o Clube dos 13, Ricardo Teixeira, André Sanches e Piriri Pororó, como diria o falecido Feliz. Mudando completamente de assunto outra vez, domingo passado a Globo ficou numa situação danadíssima. Grande Prêmio do Canadá interrompido por causa da forte chuva. Mais de 2 horas de parada. Futebol marcado 4 horas da tarde, que ela tinha que exibir Corinthians e Fluminense para o Rio de Janeiro e Porto Alegre, Inter e Palmeiras para São Paulo e interior do Rio Grande do Sul, e Bahia e Atlético Mineiro para Minas Gerais. O que a Globo fez? Botou futebol normalmente, até porque não tinha corrida acontecendo, não tinha nada, então não podia ficar sem exibir nada. Aí o que aconteceu? 4h50 da tarde a corrida foi retomada. a Globo não tinha outra solução. Ela teve que dividir a tela por praticamente todo o segundo tempo das duas partidas. E detalhe, das partidas de rede. O jogo do Rio e o jogo de São Paulo. Quem viu o jogo regionalizado de Minas não viu nada da corrida enquanto Bahia e Atlético acontecia. E mais, domingo passado, os dois narradores estavam no estádio. O Luiz Roberto estava em São Paulo e o Kleber Machado estava aqui em Porto Alegre. E como não tinha narrador em posto, como Galvão Bueno só ficou olhando a corrida enquanto o futebol acontecia, Galvão Bueno só entrou depois que o jogo acabou e que mostraram as últimas 6 voltas ao vivo, os próprios narradores do futebol tinham que destacar o que estava acontecendo na corrida. Consequência disso, Kleber Machado não narrou direito, porque não viu direito, o primeiro gol do Internacional sobre o Palmeiras, que foi o gol contra do Márcio Araújo. Quando ele percebeu, a bola já estava no gol. E a própria Globo não mostrou o gol direito ao vivo. Oh, mas o Sport TV podia ter mostrado a corrida. Não, não poderia. Não poderia ter mostrado a corrida ao vivo. Porque até onde eu sei, apenas uma televisão por país pode mostrar a Fórmula 1 ao vivo, independentemente da mídia. E aqui no Brasil, só a Globo pode mostrar a Fórmula 1 ao vivo. Oh, então o tio Bernie vai se revoltar e vai tirar a Fórmula 1 da Globo. Tem que tirar a Fórmula 1 da Globo, alguém vai dizer. Não vai, porque não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Em 2005 teve uma corrida nos Estados Unidos que foi interrompida porque 13h45 da tarde tinha jogo da seleção na Copa das Confederações contra o México. E a corrida começou às 3. 2007 teve aquele grande prêmio da Espanha que foi interrompido na metade por causa da missa do Papa aqui no Brasil. Se depois dessas coisas o titio Bernie continuou mantendo a Fórmula 1 na Globo, tu acha que vai ser esse caso do último domingo que vai tirar a Fórmula 1 da Rede Globo? Ah, tenha dó, né? Ainda de Globo, mais uma novidade, aliás, duas novidades que a Glenda Kozlovski colocou no Twitter esta semana. A primeira, semana que vem e na outra semana, ou seja, nas próximas duas semanas, ela vai apresentar a edição paulista do Globo Esporte em substituição ao Thiago Leifert. E o repórter Jorge Guilherme, que há alguns anos está na Globo do Rio de Janeiro, está se despedindo dela neste meio de semana, porque vai voltar a atuar em Pernambuco. Voltará para a Globo Nordeste. A Glenda Kozlovski está em tudo quanto é lugar, você já deve ter percebido. É Carnaval, é Globo Mar, é Esporte Espetacular, vai fazer o Hipertensão de novo agora no segundo semestre, agora vai substituir por duas semanas o Thiago Leifert no Globo Esporte de São Paulo. Só falta ela narrar futebol, né, o confederado? Se cuidem, Galvão Bueno, Luiz Roberto, Kleber Machado, Luiz Carlos Júnior, Milton Leite, Rogério Correia e quem mais tiver pelo caminho. Só falta a Glenda narrar futebol, hein? Outros destaques. José Trajano, terça-feira, dia em que a ESPN Brasil completou 16 anos, recebeu na Câmara Municipal de São Paulo o título de cidadão paulistano, que foi proposto pelo vereador, ex-dirigente do São Paulo, habituê de programas esportivos da televisão aberta e também conhecido como lenhador de bonsai, Marco Aurélio Cunha, do DEM. Vanessa Ricci voltou a apresentar o Sport TV News da noite a partir desta semana. Ela saiu do Tá na Área, que agora ficou só com o Lucas Gutierrez. A Vanessa voltou ao Jornal da Noite porque Marcelo Barreto será correspondente do Sport TV em Londres. É uma ideia que o Sport TV passou a exercer de correspondentes estrangeiros. Um outro que já está operando é Marcos Pérez em Nova York. Então Marcelo Barreto vai para Londres e a Vanessa Rich voltou ao Sport TV News da noite. Só não apresentou o jornal na terça-feira porque foi dia do seu aniversário. Então ela ganhou uma merecida folga. E tá bem tensa a situação entre Paulo Roberto Falcão e a imprensa gaúcha. Neste meio de semana, o treinador do Internacional e ex-comentarista da Globo reclamou de jornalistas que criticam o rendimento e a instabilidade do time nas últimas partidas, chegou a questionar o caráter de alguns deles e até acusar alguns jornalistas de plantar notícias, sem citar nomes. Disse que é nojento alguns repórteres se esconderem atrás de fontes e chegou a pedir que uma repórter que fez pergunta na coletiva, e eu infelizmente não consegui identificar qual repórter foi, de qual veículo foi, porque senão evidentemente eu citaria neste comentário. Ele pediu que uma repórter que perguntou sobre alguns dirigentes falarem do aproveitamento do goleiro Muriel, ele pediu que a repórter dissesse de quais dirigentes estava falando. E aí depois ele falou isso dos repórteres que se escondem atrás das fontes. Tá isso, semana que vem mais destaques da imprensa esportiva na sessão Papo de Mídia. Papo de Bola, na voz do futebol. Dois destaques de campeonatos estaduais. O Piauí tem o campeão do primeiro turno, é o Comercial, que tinha ganho o primeiro jogo por 2-1 sobre o Parnaíba, empatou por 0-0 no jogo da volta. O Comercial já está na finalíssima e, se ganhar o segundo turno, é campeão direto. No Campeonato Paraense, altas emoções no final do segundo turno. Cametá tinha perdido o primeiro jogo por 2-1. O Cametá estava com 2-0 de vantagem, em pleno estádio do Independente. 8 mil torcedores do Independente no apoio. Mas aí o Independente fez 2-1. 43 do segundo tempo isso. E a 45 do segundo, o Independente conseguiu o gol do empate, o gol do título do segundo turno. Troço mais doido esse, né? O Independente decidirá o título do Campeonato Paraense contra o Paysandu e já está na Série D deste ano e na Copa do Brasil em 2012. Estará mesmo, porque o Remo vai alegar uma inscrição irregular de jogador do Independente na semifinal do segundo turno, vai querer a expulsão, vai querer a retirada dos pontos do Independente por causa desse jogador irregular. Por quê? Porque o Remo, apesar de não ter ganho nenhum dos dois turnos, foi o líder na pontuação geral, ou seja, quer jogar na marra a Série D, para não ter que passar o segundo semestre inteiro só jogando amistosos, porque não há uma outra competição no futebol paraense. Até porque a, entre aspas, outra competição é o próprio Campeonato Paraense, cuja fase qualificatória começa uns 3 meses antes do efetivo começo do campeonato, na virada de ano. Era só o que faltava. Confusão judicial por causa de Série D. Meu Deus! No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira passada, ainda no complemento da quarta rodada, Paraná 1, Salgueiro 0. É, estreou bem o Roberto Fonseca no Paranito. Guarani 2, Ituiutaba 0. Último jogo do Ituiutaba. E Duque de Caxias 2, Vitória 3. O Vitória não ganhava um jogo por competição nacional como visitante desde setembro do ano passado. No sábado, Náutico 2, Bragantino 2. Náutico entregou a rapadura a 45 de segundo. Que coisa linda, hein? Meu Deus. Barueri 1, Portuguesa 1, Asa 1, Sport 1, Vila Nova 2, Criciúma 0 e Casa 2, Americana 2. Terça-feira tivemos noitada cheia da Série B. Portuguesa 3, Guarani 2. Belo jogo no Canindé. Salgueiro 0, Náutico 2. Salgueiro perdeu um pênalti nos acréscimos. Boa Esporte, que é o novo nome do Icasa, agora devidamente... O novo nome do Ituiutaba, perdão, é que é tanta troca de nome que eu até fico confuso. Tinha que dar um jeito, tinha que dar um par de quieto nesses times itinerantes aí. Bata porcaria isso. O Boa Esporte, ex-Ituiutaba, agora já devidamente homologado o novo nome, ganhou do Icasa por 1-0. Com quase 22 mil pessoas no Serra Dourada, porque repetiram a promoção dos R$2 de ingresso com meia entrada, se o sujeito fosse com a camisa do Esmeraldino, o Paraná ganhou por 3-0 do Goiás. A torcida do Goiás ficou uma arara. Ponte Preta 2, Barueri 0, Vitória 1, ABC 1, Sport 1, Duque de Caxias 1, Bragantino 1, Vila Nova 0, menos de 400 pessoas nesse jogo, que deprimente. Americana 1, São Caetano 0, gol do Dodô, e o Dodô fazendo gol bonito ainda, hein? Quem tem habilidade não perde essa habilidade, jogue onde jogar. E Criciúma 1, Asa 0, o gol do Criciúma surgiu aos 51 minutos do segundo tempo, de um pênalti marcado a 49-40. Teste cardíaco, perde. Nesta sexta-feira, abrindo a sexta rodada da competição, enquanto você ouve este programa, está acontecendo Criciúma e Ituiu e Boa Esporte no... Já tava me confundindo de novo, hein? Vai levar um tempinho para eu me acostumar. Criciúma e Boa Esporte na Terra do Carvão. 9 horas da noite tem Português e Bragantino e Barueri e Asa. 9h50 e Casa e São Caetano. Neste sábado, 4h20 da tarde, tem Guarani e Americana, Duque de Caxias e Ponte Preta, Náutico e Paraná, Salgueiro e Goiás e Vitória e Sport. Às 9 da noite tem Vila Nova e ABC. Passadas 5 rodadas da Série B, a classificação aponta. Ponte Preta e Paraná na liderança com 10 pontos. ABC e Sport com 9. Portuguesa, Guarani, Americana, Criciúma e Náutico com 8. Vila Nova, Boa Esporte e Vitória com 7. Goiás com 6. Bragantino com 5. Salgueiro, 5. São Caetano, 5. E Casa 4, Barueri 4, Asa 4. E destoando como o pior dos piores até agora, Duque de Caxias, somente 2 pontos. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Quarta rodada no fim de semana passado teve Cruzeiro 1, Santos 1, Avaí 2, América Mineiro 2, São Paulo 3, Grêmio 1 e Vasco 1, Figueirense 1. Bom público para um sábado à noite, 17 mil pessoas. É que também teve a apresentação do Juninho Pernambucano. E claro, o título da Copa do Brasil influenciou. No domingo, Bahia 1, Atlético Mineiro 1, Atlético Goianiense 4, Ceará 1, Internacional 2, Palmeiras 2, Corinthians 2, Fluminense 0, Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. O David fez uma única coisa que prestou nesse jogo, o gol do Flamengo, e nada mais precisou fazer. E Botafogo 3, Coritiba 1. Neste fim de semana, quinta rodada aponta para sábado só 2 partidas. Fluminense Bahia às 18h30 da tarde e América Mineiro e Cruzeiro às 9 da noite. No sábado, 4 da tarde, tem Palmeiras e Avaí, Grêmio e Vasco, Figueirense e Atlético Paranaense, Flamengo e Botafogo e Ceará e São Paulo. Às 18h30 da tarde, tem Atlético Mineiro e Atlético Goianiense e Coritiba Internacional. Por causa da decisão da Libertadores, Santos e Corinthians foi adiado para 10 de agosto. Passadas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, temos o São Paulo com 12 pontos, 100% de aproveitamento. Corinthians tem 10, Palmeiras 8, Atlético Mineiro, Botafogo, Figueirense e Vasco tem 7, Atlético Goianiense, Grêmio, Fluminense e Flamengo 6, Internacional e Santos tem 5, América Mineiro e Ceará tem 4, Coritiba 3, Cruzeiro e Bahia 2. Ô, Cruzeiro, como é que se explica esse começo tão ruim de campeonato, meu querido? E Atlético Paranaense e Avaí, só um pontinho cada. Aproveitando que eu tô falando de Campeonato Brasileiro, eu fico com uma dor de cabeça quando inventam de falar daquele negócio de 1987. É, o Campeonato Brasileiro, aquela lenga-lenga chatonilda que os netos dos bisnetos, dos filhos dos nossos avós, dos avós dos nossos sobrinhos, do... enfim. Daqui a 3 ou 4 milênios, a polêmica continuará. Afinal de contas, é o Flamengo ou é o Sport o campeão de 87? O que aconteceu é que a CBF nesta semana reconheceu de novo o Sport como campeão único de 87, atendendo decisão da Justiça de Pernambuco. E o Flamengo promete recorrer à FIFA para fazer valer o seu direito de ser campeão nacional. E aí volta aquela chatice de taça, de bolinhas, aquela história do São Paulo. Ai, meu Deus do céu, mas será que não vai ter fim essa porqueira de assunto, pô? Racha de uma vez essa maldita taça. Racha pela metade. Dá metade pro São Paulo, dá metade pro Flamengo. Então clona 2 dessas taças e dá uma inteira pra cada. Mas acaba com essa jossa, porque eu não aguento mais esse negócio de 87. Isso é pra fazer eu arrancar os meus cabelos e ficar mais careca do que o Ronaldo em outros tempos. Pô, tão querendo me tirar pro palhaço com essa história? Respeitem a minha inteligência, se é que eu tenho alguma. Tô calminho falando disso, né? Mas vamos encerrar falando agora sim de algo que me deixou, por um lado, feliz. Por outro lado, irritado. Uma música, por gentileza. Aleluia! Semana passada eu pedi um tema fúnebre porque eu estava deprimido, mas hoje eu estou alegre de novo, mas querendo explicações. Sim, my friends, amiguinhos, fã Brasil, teve sim desfile de lingerie no Super Pop da Rede TV no intervalo de Peñarol e Santos. E eu quero saber por que é que aquele terrorista do Macharedo, aquele terrorista televisivo chamado Marcelo Nascimento, diretor do Super Pop, tinha dito para o All Sport que aquele decile da semana de Coritiba e Vasco e Atlético Mineiro e São Paulo tinha sido o último decile de lingerie. Eu fiquei dias e dias deprimido com isso. E aí, porque ele tinha dito que iam botar outras coisas no horário, como por exemplo esquetes de humor. Eu queria saber por que este senhor Marcelo Nascimento me fez ficar deprimido. E aí, enquanto o decile acontecia, eu tinha que ouvir a Jimenez dizer cutucões em quem tinha publicado que o decile ia acabar. Ela que cobra explicações do seu próprio diretor, um terrorista televisivo. E vamos acabar o programa parando um pouco a minha irritação, porque tem muita coisa que está me deixando inflamado esta semana. E eu tenho que ter um pouco de compostura em respeito à audiência da Voz do Futebol. Resumo final. Agora que eu já estou calminho, calminho, como diria aquele reclame de um produto que eu não direi qual é, porque eu espero que um dia anuncie na Voz do Futebol e prestigie as nossas atrações, vamos aos destaques finais ao que você ouviu esta semana no programa Papo de Bola. Final da Libertadores começou com 0-0 no Uruguai. Na próxima quarta-feira no Pacaembu, ganha o Santos ou ganha o Peñarol, o vencedor será o campeão. Um novo empate por qualquer placar, já que não tem saldo qualificado e sim saldo simples, levará para a prorrogação. Persistindo a igualdade, pênaltis definirão o título. Se der pênaltis, as UTIs de São Paulo que se preparem, porque vai ter muita gente morrendo do coração. River Plate decide neste fim de semana se vai ou não jogar o play-off do rebaixamento no campeonato argentino. Todos de olho no River, até porque o título está decidido. O Vélez Sarsfield, desde o fim de semana passado, é o campeão do Nestorzão. Belize aplicou 5-2 em Montserrat no começo das eliminatórias da Copa de 2014. Na sessão Papo de Mídia, você ouviu sobre a detenção de Edmundo, a saída de José Luiz da Atena da Rede Bandeirantes, a simultaneidade de Campeonato Brasileiro e Fórmula 1 no último domingo pela Rede Globo, a homenagem de cidadão paulistano a José Trajano e a volta de Vanessa Rich ao Sport TV News da noite. E fechamos, claro, com as boas dos campeonatos estaduais e os destaques das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Encerramos Papo de Bola na Voz do Futebol. Grato pela audiência, me despeço. A produção e apresentação é deste que vos fala, é do César, e a chefia da Voz do Futebol é de Ricardo Taves e Luiz Fabiano Marinho. Prometo voltar na semana que vem com a devida autorização deles para mais uma hora de comentários e informações sobre as coisas do futebol, aí já sabendo quem terá sido o campeão da Libertadores 2011, que eu espero que seja o Santos. Você acompanha as edições anteriores pelo vozdofutebol.com.br ou pelo papodebola.com.br. Os placares do futebol durante as rodadas, como o placar da Série B, neste momento você acompanha no arroba Voz do Futebol. Também estou disponível para comentários no arroba Papo de Bola. Enfim, você não tem como deixar de acompanhar nem a Voz do Futebol e nem este que vos fala. Um grande abraço, até a próxima semana e continuem ligados, porque o Papo de Bola na Voz do Futebol não para. Nunca. A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.